proibido. Como uma tragédia impecável cuja elegância estrutural escapa aos que a sofrem, a geometria perfeita do conjunto residencial da rua Spector era visível apenas do alto. Caminhando por seus desfiladeiros áridos, passando pelos corredores sujos de um bloco residencial de concreto ao seguinte, pouco havia que seduzisse o olhar ou estimulasse a imaginação. As poucas plantas que ornamentavam os pátios há muito haviam sido mutiladas ou arrancadas. A grama, embora alta, recusava-se, teimosa, a assumir um verde saudável. Sem dúvida, o conjunto e seus dois projetos irmãos haviam sido um dia o sonho de um arquiteto. Sem dúvida, os planejadores urbanos haviam chorado de prazer ao ver um projeto que abrigava 336 pessoas por hectare e ainda reservava espaço para um playground infantil. Sem dúvida, fortunas e reputações haviam sido construídas sobre a rua Spector, e em sua inauguração, discursos a exaltaram como o padrão pelo qual todos os futuros empreendimentos imobiliários deviam ser avaliados. Mas os planejadores, lágrimas derramadas, discursos pronunciados, haviam deixado o conjunto por conta própria. Os arquitetos ocupavam casas em estilo georgiano, do outro lado da cidade, e provavelmente jamais haviam posto os pés ali. Eles não teriam ficado envergonhados pela deteriorização do conjunto, mesmo que fossem propensos a isso. A menina dos olhos de todos eles, seria sem dúvida o seu argumento, era brilhante como nunca. Suas geometrias eram precisas, suas relações métricas calculadas. As pessoas é que haviam estragado a rua Spector. E não estariam errados ao fazer uma acusação dessas. Poucas vezes Ellen vira um ambiente urbano tão completamente vandalizado. Lâmpadas estilhaçadas e cercas de quintais derrubadas. Carros cujos pneus e motores haviam sido removidos, e cujos chassis foram em seguida queimados. Bloqueavam entradas de garagens. Numa quadra, três ou quatro sobrados haviam sido inteiramente consumidos pelo fogo, as janelas e portas tapadas com tábuas e ferro corrugado. Mais espantosas ainda eram as pichações. Era isso que ela tinha ido ver ali, encorajada pelo papo de Archie a respeito do lugar, e não ficou desapontada. Era difícil crer, olhando as múltiplas camadas de desenhos, nomes, obscenidades e frases rabiscadas e borrifadas em cada parede livre, que a rua Spector não tinha nem 3 anos e meio. As paredes, virgens até pouco tempo, estavam tão profundamente desfiguradas que o Departamento de Limpeza Urbana não poderia alimentar a menor esperança de fazer com que voltassem à condição original. Um ademão de cal para cancelar essa cacofonia visual só ofereceria aos escribas uma superfície nova e mais tentadora para deixarem suas marcas. Ellen estava no sétimo céu. Cada esquina que ela virava oferecia material novo para sua tese. Grafites, a semiótica do desespero humano. Urbano. Era um assunto que unia suas duas disciplinas favoritas, sociologia e estética. E enquanto ela vagava pelo conjunto, começou a se perguntar se não haveria um livro, além de sua tese, sobre o assunto. Andou de quadra em quadra, copiando o grande número dos rabiscos mais interessantes e anotando sua localização. Então voltou ao carro para apanhar a câmera e o tripé, e retornou à área mais fértil para fazer um registro visual completo dos muros. Foi um servicinho meio duro aquele. Não era expert em fotografia e o céu de fins de outubro estava em sua força total, mudando a luz sobre os tijolos a todo instante. À medida que ajustava e reajustava a exposição para compensar as mudanças de luz, seus dedos iam ficando cada vez mais desajeitados, enquanto seu ânimo diminuía. Mas ela continuou pelejando, sem ligar para a curiosidade dos passantes, que aliás eram poucos. Havia muitos desenhos para documentar. Ela se lembrou de que seu atual desconforto seria amplamente recompensado quando mostrasse os slides a Trevor, cujas dúvidas a respeito da validade do projeto tinham sido perfeitamente visíveis desde o começo. As pichações nos muros? Ele dissera, com aquele seu irritante sorriso de meia boca. Isso já foi feito 1 milhão de vezes. Era verdade, naturalmente, mas também não era. Eram certamente obras cultas sobre grafites, transbordantes de jargão sociológico. Dessacralização cultural, alienação urbana. mas ela estava convencida de que poderia encontrar algo entre aquele monte de rabiscos que analistas anteriores não haviam encontrado. Alguma convenção unificadora, talvez, que ela pudesse usar como ponto fulcral da sua tese. Apenas uma vigorosa catalogação e um trabalho de comparação das frases e imagens à sua frente revelariam correspondências entre elas. Daí a importância daquele estudo fotográfico. Muitas mãos haviam trabalhado ali. Muitas mentes haviam deixado ali sua marca, ainda que casualmente. Se ela pudesse achar algum padrão, algum motivo predominante, ou motife, a tese com certeza atrairia atenção séria, e portanto, por sua vez, ela também. O que você está fazendo? Perguntou uma voz atrás dela. Ela abandonou seus cálculos para ver uma jovem com um carrinho de bebê na calçada atrás dela. Ela parecia cansada, pensou Ellen, e afetada pelo frio. A criança no carrinho choramingava, seus dedos melados segurando um pirulito laranja e o papel de uma barra de chocolate. O grosso do chocolate e os restos de jujubas anteriores estavam espalhados pela frente de seu carrinho. Ellen ofereceu um sorriso fraco à mulher. Ela parecia precisar de um. Estou fotografando as paredes, disse em resposta à pergunta inicial. Embora certamente aquilo fosse perfeito, perfeitamente óbvio. A mulher, que não tinha mais do que 20 anos, julgou Ellen, indagou. Você quer dizer essa sujeira? As frases e as figuras, concordou Ellen. E depois? Sim, a sujeira. Você é da prefeitura? Não, da universidade. É nojento, afirma a mulher. O jeito como eles fazem isso. E não são só os garotos. Não? Homens crescidos. Homens crescidos também. Não estão nem aí. Fazem isso à luz do dia. Você vê eles à luz do dia. Ela olhou para a criança, que estava esfregando o pirulito no chão. Carrie! Ela gritou, mas o garoto nem se deu conta. Eles vão apagar isso? Não sei, respondeu Ellen e reiterou. Sou da universidade. Ah! Respondeu a mulher, como se fosse uma informação nova. Então você não tem nada a ver com a prefeitura? Não. Tem uns que são obscenos, não são? Sujos mesmo. Fico até com vergonha de ver certas coisas que eles desenham. Ellen fez que sim, olhando o garoto no carrinho. Carrie havia decidido guardar o doce no ouvido. Não faça isso, a mãe lhe disse, e inclinou-se para dar um tapa na mão da criança. O tapa de efeito moral fez com que desatasse a chorar. Ellen aproveitou a oportunidade para voltar à câmera, mas a mulher ainda queria conversar. E não tem só do lado de fora, não. Ela comentou. Perdão? Disse Ellen. Eles entram nos apartamentos quando estão vazios. A prefeitura tentou fechar as portas com tábuas, mas não adianta. Eles entram do mesmo jeito. Usam os apartamentos como banheiro e escrevem mais pouca vergonha nas paredes. Acendem fogueiras também. Aí ninguém pode se mudar para lá. A descrição aguçou a curiosidade de Ellen. Será que os grafites nas paredes de dentro seriam substancialmente diferentes dos que estavam exibidos ao público? Certamente valia a pena investigar. Tem algum lugar aqui perto assim? Apartamentos vazios? Com grafites. Perto de onde a gente mora tem um ou dois, a mulher ofereceu. Eu estou em Butts Court. Será que você podia me mostrar? Perguntou Ellen. A mulher deu de ombros. A propósito, meu nome é Ellen Buchanan. Annie Marie, replicou a mulher. Eu ficaria muito grato se você pudesse me mostrar um daqueles apartamentos vazios. Annie Marie ficou impressionada com o entusiasmo de Ellen e não tentou disfarçar, mas tornou a dar de ombros e acrescentou. Não tem muito para ver. É repetição disso aí. Ellen recolheu seu equipamento e elas andaram lado a lado pelos corredores de interseção entre um quarteirão e o seguinte. Embora o conjunto fosse baixo, cada quadra com altura de apenas 5 andares, o efeito de cada pátio interno era horrivelmente claustrofóbico. As vielas e escadas eram o sonho de um ladrão, cheia de cantos fechados e túneis mal iluminados. As lixeiras, aberturas dos andares superiores pelas quais os sacos de lixo eram jogados, haviam há muito sido fechadas, graças à sua eficiência como focos de incêndio. Agora os sacos plásticos de lixo formavam pilhas enormes nos corredores, o conteúdo espalhado pelo chão. O cheiro, mesmo no frio, era desagradável. No meio do verão, deveria ser insuportável. — Eu moro do outro lado — falou Anne-Marie, apontando para o lado oposto do pátio. — Aquela porta amarela. Então apontou para o outro lado da quadra. — 5 ou 6 sobrados contando de lá para cá — ela disse. — 2 delas foram esvaziadas. — Tem poucas semanas. Uma das famílias mudou-se para Ruskin Court. A outra se mandou no meio da noite. Dizendo isso, deu as costas para Ellen e empurrou Carrie, que havia começado a brincar com o cuspe no lado do carrinho, contornando a praça. Obrigada. Ellen agradeceu. Anne-Marie olhou de relance para trás, mas não respondeu. Apetite atiçado, Ellen encaminhou-se ao longo dos sobrados, muitos dos quais, embora habitados, não mostravam muitos sinais de ocupação. As cortinas estavam bem puxadas. Não havia garrafas de leite nas portas nem brinquedos de criança abandonados, onde haviam sido usados. Nada, na verdade, de vida por ali. Mas havia mais grafites, chocantes, borrifados nas portas das casas ocupadas. Ela examinou apenas de passagem os rabiscos, em parte porque teve medo de que uma das portas se abrisse enquanto analisava uma obscenidade qualquer escrita por ali, mas principalmente porque estava ansiosa para ver que revelações os apartamentos vazios à frente poderiam oferecer. O cheiro ruim de urina, tanto fresca quanto podre, recebeu-a na entrada do número 14, e debaixo disso o cheiro de tinta e plásticos queimados. Hesitou por 10 segundos inteiros, imaginando se entrar no sobrado seria um movimento inteligente. O terreno do conjunto habitacional atrás dela era indiscutivelmente estranho, encerrado em sua própria miséria, mas os quartos à sua frente eram ainda mais intimidadores, um labirinto escuro que seus olhos mal conseguiam penetrar. Mas, quando a coragem lhe faltou, pensou em Trevor, e de como queria calar sua condescendência. Pensando assim, avançou para dentro do lugar, chutando deliberadamente um pedaço de madeira esturricada para o lado, na esperança de que alertasse qualquer ocupante que aparecesse. Mas não houve qualquer sinal de ocupação. Ganhando confiança, ela começou a explorar a sala da frente do sobrado que havia sido, a julgar pelos restos de um sofá, eviscerado num canto e o carpete encharcado, uma sala de estar. As paredes verde claras estavam, conforme Anne-Marie havia prometido, completamente desfiguradas, tanto por escrevinhadores menores, que se contentaram em trabalhar a caneta, ou de forma até mais simples, com carvão, quanto por aspirantes a trabalhos públicos, que haviam borrifado as paredes com meia dúzia de cores. Algumas pichações tinham interesse, embora ela já tivesse visto muitas nas paredes de lá de fora. Nomes e casais familiares se repetiam. Embora ela nunca tivesse posto os olhos naqueles indivíduos, sabia o quanto Fabian J. A.O.K. queria deflorar Michelle, e que Michelle, por sua vez, estava com tesão por alguém chamado Mr. Sheen. Ali, como em outro lugar, um homem chamado Rato Branco se gabava do tamanho de seus dotes, e a volta dos Silaub Brothers era prometida em tinta vermelha. Uma ou duas figuras que acompanhavam essas frases, ou pelo menos lhes eram adjacentes, tinha interesse especial, uma simplicidade que quase emblemática as formava. Ao lado da palavra Kibristus, havia um boneco rabiscado com os cabelos se irradiando da cabeça como espinhos, e outras cabeças empaladas em cada espinho. Perto havia a imagem de um ato sexual tão brutalmente reduzida que Ellen achou que ilustrava uma faca cravada num olho cego. Mas, por mais fascinantes que fossem as imagens, a sala estava escura demais para que pudesse fotografá-las, e ela se esquecera de trazer um flash. Se quisesse um registro confiável dessas descobertas, teria de voltar, e por ora se contentar com uma simples exploração do local. O sobrado não era grande, mas as janelas haviam sido completamente tapadas com tábuas, e, à medida que ela se afastava da porta da frente, a luz dúbia desaparecia por completo. O cheiro de urina, que havia sido forte na porta, também aumentou, Até que, quando ela chegou ao outro lado da sala de estar e entrou num pequeno corredor que levava a uma nova sala adiante, estava tão penetrante quanto o do incenso. Essa sala, estando mais distante da porta da frente, era também a mais escura, e ela teve de esperar alguns momentos na penumbra confusa para permitir que os olhos se adaptassem. Ali, pensou, devia ter sido o quarto. A pouca mobília que os residentes haviam deixado para trás fora feita em pedacinhos. Apenas o colchão ficara relativamente intacto, jogado no canto do quarto entre uma pilha deplorável de cobertores, jornais e pedaços de excremento. Do lado de fora, o sol achou seu caminho por entre as nuvens, e dois ou três raios de luz passaram entre as tábuas pregadas na janela do quarto, e rasgaram o quarto como anunciações, atingindo a parede oposta com linhas brilhantes. Ali, os grafiteiros também haviam tido trabalho. O clamor costumeiro de mensagens de amor e ameaças. Ela vasculhou rapidamente a parede e, ao fazer isso, seus olhos foram levados pelos raios de luz que atravessavam o quarto até a parede que continha a porta pela qual havia passado. Ali, os artistas também haviam trabalhado, mas tinham produzido uma imagem que ela não vira em lugar algum. Usando a porta, que ficava no centro da parede, como uma boca, os artistas haviam desenhado com spray uma única e vasta cabeça no reboco nu. A pintura era mais bem feita do que a maioria que ela vira, cheia de detalhes que davam à imagem uma veracidade perturbadora. Os ossos malares despontavam sob a pele de cor de manteiga. Os dentes, afiados até formarem pontas irregulares, convergiam todos para a porta. Os olhos do modelo estavam, devido ao teto baixo do quarto, poucos centímetros acima da porta. Mas o ajuste físico só emprestava força à imagem, dando a impressão de que a figura havia jogado a cabeça para trás. Fios de cabelo, como nós, serpenteavam do couro cabeludo até o teto. Seria o retrato de alguém? Havia algo de incomodamente específico nos detalhes das sobrancelhas e nas linhas ao redor da boca larga, também nos detalhes cuidadosos daqueles dentes terríveis. Certamente um pesadelo. Um fac-símile. Talvez de alguma coisa saída de um delírio de heroína. Fossem quais fossem suas origens, era potente. Mesmo a ilusão da porta como boca funcionava. O pequeno corredor entre a sala de estar e o quarto oferecia uma garganta admissível, com uma lâmpada caindo aos pedaços no lugar das amígdalas. Além do esôfago, o dia brilhava branco nas entranhas do pesadelo. O efeito do conjunto trazia à mente um quadro de trem fantasma, a mesma deformidade heróica, a mesma intenção descarada de assustar. E funcionou. Ela ficou parada, em pé, no quarto, quase estupidificada pela imagem, aqueles olhos vermelhos fixando-a sem misericórdia. Amanhã, determinou, tornaria a voltar ali, dessa vez com um filme de alta velocidade e um flash para iluminar a obra-prima. Quando se preparava para sair, o sol entrou e as faixas de luz se desvaneceram. Olhou para as janelas tapadas e viu pela primeira vez aquele slogan de quatro palavras borrifado na parede debaixo delas. Doces para um doce, dizia. Ela conhecia a citação, mas não sua fonte. Seria uma profissão de amor? Se era, estranho local para uma jura dessas. Apesar do colchão no canto e da relativa privacidade do quarto, ela não conseguia imaginar a desejada leitora dessas palavras, entrando ali para receber seu buquê. Nenhum amante adolescente, por mais excitado que pudesse estar, se deitaria ali para brincar de papai e mamãe, não sob o olhar de terror na parede. Ela foi até a parede para examinar a escrita. A tinta parecia ser do mesmo tom rosa usado para colorir as gengivas do homem que gritava. Quem sabe a mesma mão? Atrás dela, um ruído. Virou-se tão rápido que quase caiu em cima do colchão. Quem? Do outro lado do esôfago, na sala de estar, um garoto de 6 ou 7 anos, com os joelhos esfolados. Olhava para Ellen, os olhos brilhando na semi-escuridão, como se esperando por uma deixa. Sim? Ela perguntou. Anne-Marie perguntou se você quer uma xícara de chá. Ele declarou, quase sem pausa ou entonação. Sua conversa com a mulher parecia ter se passado há horas, mas ela ficou feliz com o convite. A umidade do sobrado a deixara com frio. Sim, disse ao garoto. Sim, por favor. A criança não se moveu, simplesmente continuou olhando para ela. Você vai me levar até lá? Ela perguntou. Se você quiser, ele respondeu, incapaz de um sinal de entusiasmo. Eu gostaria disso. Está tirando fotos? Ele perguntou. Sim, estou. Mas aqui não. Por que não? Está muito escuro, ela respondeu. Não funciona no escuro? Ele quis saber. Não. O garoto fez que sim com a cabeça, como se a informação de algum modo se encaixasse no esquema de suas coisas, e deu meia volta sem dizer mais nada, obviamente esperando que Ellen o seguisse. Se Anne Marie havia sido taciturna na rua, não era nada disso na privacidade de sua própria cozinha. A curiosidade reservada havia desaparecido, para ser substituída por uma torrente de papo animado e um corre-corre constante entre meia dúzia de tarefas domésticas menores, como um equilibrista tentando manter vários pratos girando simultaneamente. Ellen observava o ato de equilíbrio com certa admiração, pois suas próprias habilidades domésticas eram desprezíveis. Por fim, a conversa desencontrada encaminhou-se para o assunto que havia levado Ellen até ali. As fotografias, lembrou Anne Marie. Por que você quer tirar aquelas fotos? Estou escrevendo sobre grafites. As fotos vão ilustrar o livro. Não é muito bonito. Não, você tem razão. Não é. Mas eu acho interessante. Anne Marie balançou a cabeça. Eu detesto todo esse lugar, afirmou. Aqui não é seguro. As pessoas são roubadas na porta de casa. Os garotos tocam fogo no lixo todo dia. No verão passado, o corpo de bombeiros vinha aqui duas, três vezes ao dia até fecharem as lixeiras. Agora as pessoas jogam sacos nos corredores e isso atrai os ratos. Você vive aqui sozinha? Sim, respondeu. Desde que o Dave foi embora. Era seu marido? Era o pai de Carrie, mas nós nunca nos casamos. Vivemos 2 anos juntos, sabia? Tivemos momentos felizes. Então ele simplesmente pegou suas coisas e foi embora, num dia em que eu estava na casa da mãe de mamãe com Carrie. Olhou para sua xícara. Melhor sem ele, disse. Mas às vezes a gente fica com medo. Quer mais chá? Acho que não tenho tempo. Só uma xícara, insistiu Anne Marie, já de pé e desplugando a chaleira elétrica para reenchê-la. Quando ia abrir a torneira, viu algo na pia e desceu o polegar, esmagando a coisa. Te peguei, sua desgraçada, falou. Então se virou para ela. Isto aqui está cheio dessas malditas formigas. Formigas? Todo o conjunto está cheio. Elas são do Egito. Formigas faraó. É o nome delas. Umas coisinhas marrons desgraçadas. Elas vivem nos dutos de aquecimento central. Veja você. Assim elas entram em todos os apartamentos. O lugar está cheio delas. É uma praga. Esse improvável exotismo, formigas do Egito, soou cômico para Ellen, mas ela não disse nada. Anne Marie olhava o quintal pela janela da cozinha. Você devia dizer a eles, ela sugeriu, embora Ellen não estivesse certa se estava recebendo instruções, que as pessoas nem podem mais andar nas ruas. É mesmo assim tão ruim? Perguntou Ellen, francamente farta desse catálogo de infortúnios. Anne Marie virou-se para ela e encarou-a com dureza. Temos tido assassinatos aqui, revelou. Verdade? Tivemos um no verão. Era um velhinho de Ruskin, logo aqui ao lado. Eu não conhecia ele, mas era amigo da irmã da vizinha. Esqueci o nome dele. E ele foi assassinado? Cortado em fatias em seu próprio quarto, lá na frente. Levaram quase uma semana para encontrá-lo. E quanto aos vizinhos dele? Não notaram sua ausência? Anne Marie deu de ombros, como se as informações mais importantes, o assassinato e o isolamento do homem, tivessem sido veiculadas e qualquer outra pergunta a respeito fosse relevante. Mas ela insistiu. Me parece estranho. Ela ponderou. Anne Marie plugou a chaleira cheia de água. Bom, aconteceu. Replicou, sem se abalar. Não estou dizendo que não, só. Os olhos dele foram arrancados, ela acrescentou, antes que Ellen pudesse expressar mais alguma dúvida. Ellen estremeceu. Não, murmurou. É verdade, respondeu Anne-Marie. E não foi só isso que fizeram com ele. Fez uma pausa de efeito, então prosseguiu. Sabe lá que tipo de pessoa é capaz de fazer uma coisa dessas? Sabe lá. Ellie concordou. Estava pensando exatamente na mesma coisa. Acharam um homem responsável por isso? Anne-Marie fungou em desaprovação. A polícia não dá a mínima para o que acontece aqui. Ela fica fora do conjunto a maior parte do tempo. Quando estão de ronda, tudo que fazem é pegar garotos que estão bêbados e coisas assim. Eles têm medo, sabia? E por isso que ficam longe. Desse assassino? Talvez, respondeu Anne-Marie. E depois? Ele tinha um gancho. Um gancho? O homem que fez aquilo. Ele tinha um gancho. Que nem Jack, o estripador. Ellie não era especialista em assassinatos, mas tinha certeza de que Jack, o estripador, nunca usara nenhum gancho. Mas parecia bobagem questionar a veracidade da história de Anne-Marie. Embora ela silenciosamente se perguntasse o quanto daquilo, os olhos arrancados, o corpo apodrecendo no apartamento, o gancho, era elaborado. O mais escrupuloso dos repórteres certamente era tentado a embelezar uma história de vez em quando. Anne-Marie se servia de outra xícara de chá e ia fazer o mesmo para sua convidada. Não, obrigada. Agradeceu Ellen. Realmente preciso ir. Você é casado? Anne-Marie perguntou de repente. Sou, com um professor da universidade. Qual o nome dele? Trevor. Anne-Marie colocou duas colheres cheias de açúcar em sua xícara de chá. Você vai voltar? Perguntou. Sim, espero que sim. No final de semana. Quero tirar algumas fotos dos desenhos no sobrado do outro lado. Bom, apareça. Apareça sim. E obrigado pela ajuda. De nada, respondeu Anne-Marie. Você precisa dizer a alguém, não precisa? O homem aparentemente tinha um gancho em vez da mão. Trevor levantou a cabeça de seu prato de tagliatelle com prosciutto. Perdão? Ellen tivera um grande trabalho para recontar a história com o mínimo de emoção possível. Estava interessada em saber o que Trevor acharia, e sabia que se deixasse sua posição clara, ele instintivamente assumiria uma visão oposta, por pura teimosia. Ele tinha um gancho. Ela repetiu sem inflexão. Trevor pôs o garfo de lado e mexeu no nariz, fungando. Eu não li nada a respeito, observou. Você não lê os jornais locais, retrucou Ellie. Nenhum de nós lê. Talvez não tenha chegado aos nacionais. Velhinho morto por maníaco do gancho. Interrogou Trevor, saboreando a hipérbole. Eu teria considerado isso bem interessante. Quando disseram que isso teria acontecido? Verão passado. Talvez estivéssemos na Irlanda. Talvez. Concordou Trevor, tornando a pegar o garfo. Curvado sobre a comida, as lentes polidas dos óculos refletiam somente o prato de massa e os pedacinhos de presunto à sua frente, não seus olhos. Por que você diz talvez? Ellen provocou. Não está me parecendo certo, afirmou. Na verdade, parece pretensioso demais. Você não acredita? Ela perguntou. Trevor levantou a cabeça do prato, a língua resgatando um fragmento de tagliatelle do canto da boca. Seu rosto havia relaxado naquela expressão de descompromisso, a mesma que usava, sem dúvida, quando ouvia seus alunos. Você acredita? Perguntou a Ellen. Era um de seus estratagemas preferidos para ganhar tempo, outro truque de seminário. Questionar os questionados. Não estou certa, replicou Ellen, preocupada demais em encontrar terreno sólido nesse mar de dúvidas para gastar energia marcando pontos. Tudo bem, esqueça a história, pediu Trevor, trocando a comida por outro copo de vinho. E quanto à pessoa que a contou? Você acreditou nela? Ellen visualizou a expressão honesta de Anne-Marie enquanto ela lhe contava a história do assassinato do velho. Sim, concordou. Sim, acho que eu saberia se ela estivesse mentindo para mim. Então, por que isso é importante? Quero dizer, se ela está mentindo ou não, o que isso importa? Porra. Era uma questão razoável, ainda que colocada de forma irritante. Por que isso importava? Será que ela queria que suas piores sensações sobre a rua Spector fossem infundadas? O fato de que aquele conjunto habitacional era sujo, sem esperanças, uma lixeira onde os indesejáveis e os despossuídos eram escondidos da vista pública, isso tudo era um lugar comum liberal, e ela aceitava como uma realidade social desagradável. Mas a história do assassinato e da mutilação do velho era outra coisa, uma imagem de morte violenta que, uma vez com ela, recusava-se a se afastar de sua companhia. Percebeu, para seu desgosto, que essa confusão estava estampada em seu rosto. E que Trevor, observando-a do outro lado da mesa, não estava nem um pouco entretido com ela. Se isso a incomoda tanto, afirmou, por que não volta lá e pergunta em vez de ficar brincando de acredite se quiser durante o jantar? Ela não pôde evitar de se levantar ao comentário dele. Pensei que gostasse de jogos de adivinhação, ponderou. Ele lançou-lhe um olhar irritado. Errou de novo. A sugestão de que ela investigasse não era ruim, embora, sem dúvida, ele tivesse outros motivos para oferecê-la. Ela via Trevor menos caridoso a cada dia que passava. O que um dia percebera nele como um forte compromisso com o debate, reconhecia agora como um mero jogo de poder. Ele discutia não pela emoção da dialética, mas porque era patologicamente competitivo. Ela o vira várias vezes assumir atitudes que ela sabia que ele não esposava, simplesmente para derramar sangue. E, o que dava mais pena, ele não estava sozinho nesse esporte. O mundo acadêmico era um dos últimos refúgios do desperdiçador de tempo profissional. Às vezes, o círculo deles parecia inteiramente dominado por idiotas cultos, perdidos numa vastidão de retórica ultrapassada e compromissos vazios. De uma vastidão para outra, ela voltou à rua Spector no dia seguinte, armada como Flash, além de um tripé e de um rolo de filme super sensível. O vento estava forte e frio. Mais furioso ainda por estar preso num labirinto de corredores e quadras. Ela foi até o número 14 e passou a hora seguinte em seu interior emporcalhado, fotografando meticulosamente as paredes tanto do quarto quanto da sala de estar. Havia esperado que o impacto da cabeça no quarto fosse amenizado por uma segunda visão. Não foi. Embora ela pelejasse para capturar sua escala e detalhes da melhor forma possível, sabia que as fotos seriam no máximo um reflexo pálido daquele uivo perpétuo. Muito de seu poder estava no contexto de que fazia parte, claro. O fato de que alguém pudesse tropeçar numa imagem daquelas em vizinhanças tão insípidas, tão conspicuamente sem mistérios, era como encontrar um ícone numa pilha de lixo. Um símbolo reluzente de transcendência, saído de um mundo de sofrimento e decadência para um reino mais sombrio, porém tremendamente real. Ela estava dolorosamente consciente de que a intensidade de sua reação provavelmente lhe desafiava a articulação. Seu vocabulário era analítico, repleto de gírias e terminologias acadêmicas, mas lamentavelmente pobre quando se tratava de evocar imagens. As fotos, por mais fracas que pudessem ser, seriam, ela esperava, pelo menos um indício da potência deste quadro, mesmo que não pudessem evocar o modo como ele arrepiava uma pessoa por dentro. Quando saiu do sobrado, o vento estava tão impiedoso como antes, mas o garoto que esperava do lado de fora, o mesmo que a auxiliara no dia anterior, estava vestido como se estivesse na primavera. Ele fazia uma careta com esforço para afastar os tremores. Oi, disse ele. Eu esperei, anunciou a criança. Esperou? Anne-Marie disse que você voltaria. Eu não estava planejando voltar antes do final de semana. Confessou Ellen. Você poderia ter esperado um bom tempo. A careta do garoto relaxou um pouco. Tudo bem, respondeu. Não tenho nada para fazer. E a escola? Não gosto, replicou o garoto, como se não fosse obrigado a ser educado, não tivesse vontade. Sei, assentiu Ellen, e começou a andar pela margem do pátio. O garoto foi atrás. No trecho de grama, ao centro do pátio, várias cadeiras e duas ou três arvorezinhas mortas haviam sido empilhadas. O que é isso? Indagou meio para si mesmo. A noite da fogueira. Retrucou o garoto. Semana que vem. Claro. Vai ver Anne-Marie? Ele perguntou. Vou. Ela não está. Tem certeza? Tenho. Bom, talvez você possa me ajudar. Ela parou e se virou para encarar o garoto. As pálpebras inferiores dele estavam com leves inchaços de fadiga. Ao ouvir falar que um velho foi assassinado aqui perto, ela comentou. No verão passado. Sabe alguma coisa a respeito disso? Não. Nada mesmo? Não se lembra de ninguém ter sido morto? Não. O garoto repetiu, com uma certeza impressionante. Não me lembro. Bom, obrigado de qualquer maneira. Dessa vez, quando voltou para o carro, o garoto não foi atrás. Mas quando virou a esquina saindo do pátio, olhou para trás e o viu em pé no ponto onde o deixara, olhando para ela como se ela fosse louca. Quando chegou ao carro e guardou o equipamento fotográfico na mala, o vento trazia pingos de chuva, e ela ficou um pouco tentada a esquecer que um dia ouvira a história de Anne-Marie e voltar para casa, onde o café seria quente, mesmo que a acolhida não fosse. Mas precisava de uma resposta à pergunta que Trevor fizera na noite anterior. Você acredita nisso? Ele perguntara, quando ela lhe contou a história. Ela não soube como lhe responder então, e ainda não sabia. Talvez, porque sentia isso? A terminologia da verdade verificável fosse redundante ali. Talvez a resposta final à sua pergunta não fosse uma resposta, mas apenas outra pergunta. Se fosse isso. Se. Ela tinha que descobrir. Ruskin Court era tão pobre quanto seus moradores, se não mais. Não apresentava sequer uma fogueira. Na varanda do terceiro andar, uma mulher lavava roupa antes que a chuva caísse. Na grama no centro do pátio, dois cães trepavam distraídos, o de baixo olhando para o céu branco. Enquanto andava pelo calçamento vazio, ela deu um ar de determinação ao rosto, um olhar com um propósito. Bernadette lhe dissera um dia, evitava o ataque. Quando avistou as duas mulheres conversando no outro lado da quadra, apressou-se naquela direção, feliz pela presença delas. Com licença? As mulheres, ambas de meia-idade, interromperam a conversa animada e olharam para ela. Será que as senhoras podiam me ajudar? Ela podia sentir que a examinavam, podia sentir a desconfiança de todas. Não disfarçavam isso. Uma delas, o rosto rosado, perguntou sem rodeios. O que você quer? Ellen subitamente se sentiu sem qualquer poder de sedução. O que ela iria dizer àquelas duas que não fizesse parecer que seu motivo era fútil? Me disseram, começou, então tropeçou, ciente de que não conseguiria a ajuda de nenhuma das duas. Me disseram que houve um assassinato aqui perto, é verdade? A mulher rosada ergueu sobrancelhas tão depiladas que mal eram visíveis. Assassinato? Ela perguntou. Você é de algum jornal? Quis saber a outra mulher. Os anos haviam amargurado irremediavelmente suas feições. A boca pequena era cheia de rugas profundas. Seus cabelos tingidos de preto mostravam um dedo de cinza nas raízes. Não, não sou. Respondeu Ellen. Sou amiga de Anne-Marie, que mora em Butts Court. Dizer amiga exagerava a verdade, mas pareceu suavizar um pouco as mulheres. Está de visita? Perguntou a mulher rosada. De certa forma. Você perdeu a estação quente. Anne-Marie estava me falando de alguém que foi assassinado aqui durante o verão. Fiquei curiosa. É mesmo? Sabem algo a respeito? Muita coisa acontece por aqui, acrescentou a segunda mulher. Você não sabe a metade. Então é verdade, reconheceu Ellen. Tiveram que fechar os banheiros, falou a primeira mulher. Isso mesmo, fecharam, disse a outra. Os banheiros? Perguntou Ellen. O que isso tinha a ver com a morte do velho? Foi terrível, disse a primeira. Foi o seu Frank Josie, que te contou isso? Não, o Frank não, replicou Josie. Frank ainda estava no mar. Foi a senhora Tisak. Testemunho estabelecido, Josie deixou que a colega contasse a história e voltou o olhar para Ellen. A suspeita ainda não havia morrido em seus olhos. Foi no mês passado, retrasado, relembrou Josie. Bem no finzinho de agosto. Foi agosto, não foi? Olhou para outra mulher em busca de confirmação. Você é quem tem cabeça para guardar datas, Maureen. Maureen parecia pouco à vontade. Eu esqueço. Reconheceu claramente seu interesse de falar. Eu gostaria de saber, afirmou Ellen. Josie, apesar da relutância de sua companheira, estava ansiosa para ajudar. Tem alguns lavatórios, começou. Do lado de fora das lojas, você sabe. Lavatórios públicos. Não sei bem como isso aconteceu exatamente, mas havia um garoto. Bom, não era realmente um garoto. Era um homem de 20 anos ou mais. Mas ele era... Ela procurou as palavras. Mentalmente abaixo do normal. Acho que é assim que se diz. A mãe costumava andar com ele por aí como se tivesse uns 4 anos. De qualquer maneira, deixou que ele fosse aos lavatórios enquanto ia àquele supermercado pequeno. Qual é mesmo o nome? Virou-se para Maureen, esperando uma resposta, mas a outra apenas retribuiu o olhar, em franca desaprovação. Mas Josie era ingovernável. Foi em plena luz do dia, acrescentou Ellen. No meio do dia. De qualquer maneira, o garoto foi ao banheiro e a mãe estava na loja. E depois de algum tempo, você sabe como é. Ela fica ocupada fazendo compras, esquece dele e aí lembra que já tem um bom tempo que não vê. Nesse ponto, Maureen não conseguiu evitar de interferir. A precisão da história aparentemente tinha precedência sobre sua desconfiança. Ela se meteu numa discussão com o gerente. Ela corrigiu Josie. Por causa de um pedaço estragado de bacon que tinha comprado. Foi por isso que ela demorou tanto. Sei, disse Ellen. De qualquer maneira, fez Josie retomando o fio da narrativa. Ela terminou as compras e, quando saiu, ele ainda não estava lá. Então ela pediu a alguém do supermercado. Começou Maureen, mas Josie não ia deixar a narrativa ser tirada de suas mãos nesse ponto vital. Ela pediu a um dos homens do supermercado. Repetiu, devido à interrupção de Maureen. Que fosse ao lavatório e o achasse. Foi terrível, afirmou Maureen, obviamente imaginando a atrocidade em sua mente. Ele estava deitado no chão, numa poça de sangue. Assassinado? Josie balançou a cabeça. Estaria melhor morto. Foi atacado com uma navalha. Ela deixou esse fragmento de informação afundar antes de dar o golpe de misericórdia. E cortaram fora suas partes íntimas. Simplesmente cortaram, jogaram na privada e deram descarga. Não tiveram razão alguma para fazer isso. Meu Deus... Estaria melhor morto, Josie repetiu. Quero dizer, esse tipo de coisa não dá para consertar, dá? A história apavorante ficava ainda pior pelo sangue frio da narradora e pela repetição casual de estaria melhor morto. O garoto, indagou Ellen, ele foi capaz de descrever quem o atacou? Não, respondeu Josie. É praticamente um débil. Não consegue articular mais de 2 palavras. Não viram ninguém entrar no lavatório? Ou sair dele? Toda hora tem gente entrando e saindo, disse Maureen. Essa explicação, embora soasse adequada, não havia sido a experiência de Ellen. O pátio e as passagens não eram muito movimentados, longe disso. Talvez o shopping center fosse mais movimentado, ela pensou, e pudesse oferecer uma cobertura adequada para um crime desses. Então não acharam culpado, ela concluiu. Não, Josie replicou, os olhos perdendo fervor. O crime e suas consequências imediatas eram o núcleo da história. Ela tinha pouco ou nenhum interesse no culpado nem em sua captura. Não estamos seguros nem em nossas camas, observou Maureen. Pode perguntar a qualquer um. Anne-Marie disse a mesma coisa, replicou Ellen. Foi aí que ela me contou a história do velho. Disse que ele foi assassinado durante o verão, aqui em Ruskin Court. Eu me lembro de alguma coisa, acrescentou Josie. Alguma coisa se falou. Eu ouvi. Um velho e o seu cachorro. Ele apanhou até a morte e o cachorro acabou... Não sei. Certamente não foi aqui. Deve ter sido num dos outros blocos. Tem certeza? A mulher pareceu ofendida por esse ataque à sua memória. Ah, sim. Enfatizou ela. Se tivesse sido aqui, teríamos sabido da história, não é? Ellen agradeceu a dupla por sua ajuda e decidiu dar uma volta pelo pátio, só para ver quantos sobrados mais estavam abandonados. Assim como em Butts Court, muitas das cortinas estavam puxadas e todas as portas trancadas. Mas se a rua Spectre estivesse sob o cerco de um maníaco capaz do assassinato e da mutilação de que ela acabara de tomar conhecimento, não era de surpreender que os moradores fossem para suas casas e lá ficassem. Não havia muito o que se ver ao redor da quadra. Todos os sobrados e apartamentos não ocupados haviam sido selados recentemente, a julgar por uma confusão de pregos deixados no alpendre pelos operários da prefeitura. Mas uma coisa captou sua atenção. Rabiscada nas pedras do calçamento sobre o qual estavam caminhando, e quase apagada pela chuva e pelas marcas de pisadas, a mesma frase que tinha visto no quarto número 14. Doces para um doce. As palavras eram tão benignas. Por que ela parecia sentir ameaça nelas? Seria pelo seu excesso, talvez pela pura superabundância de açúcar sobre açúcar, mel sobre mel? Continuou caminhando, embora a chuva persistisse, e sua caminhada gradualmente a levou para longe dos pátios e para uma terra de ninguém, de concreto, pela qual não havia passado antes. Aqui era, ou havia sido, o local das diversões do conjunto. Ali estava o playground das crianças, o escorrega de metal virado, a caixa de areia emporcalhada pelos cachorros, a piscininha vazia. E ali também ficavam as lojas. Várias haviam sido fechadas com tábuas. As que não foram eram feias e sem atrativos, as janelas protegidas por grossas telas de metal. Ela andou ao longo delas, virou uma esquina e à sua frente havia um prédio baixo de tijolos. O lavatório público, ela intuiu, embora os sinais que o designassem como tal há muito haviam desaparecido. Os portões de ferro estavam fechados e trancados a cadeado. Em frente ao prédio em susto, o vento soprando ao redor de suas pernas, ela não pôde evitar de pensar no que havia acontecido ali. No menino homem, sangrando no chão, incapaz de gritar. Sentia-se mal só de olhar. Voltou seu pensamento para o criminoso, em vez disso. Como seria ele, imaginou, esse homem capaz de tamanha depravação? Tentou traçar uma imagem dele, mas nenhum detalhe que pudesse imaginar era suficientemente forte. Mas os monstros também não eram muito terríveis quando trazidos à luz do dia. Enquanto esse homem fosse conhecido apenas por seus feitos, possuiria um poder indizível sobre a imaginação. Mas a verdade humana por trás dos terrores seria, ela sabia, amargamente desaprontadora. Ele não era nenhum monstro. Era uma desculpa distorcida para um homem mais necessitado de pena do que de temor. Nova rajada de vento trouxe chuva mais forte. Era hora, ela decidiu, de acabar as aventuras do dia. Dando as costas aos lavatórios públicos, correu de volta pelo pátio, até o refúgio do carro, a chuva gelada alfinetando seu rosto a ponto de provocar dormência. Os convidados para o jantar pareciam espantados e gratificados com a história, e Trevor, a julgar pela expressão de seu rosto, estava furioso. Mas agora estava feito. Não havia como voltar atrás. Nem ela podia negar sua satisfação de ter silenciado a baboseira interdepartamental na mesa. Foi Bernadette, assistente de Trevor no departamento de História, quem quebrou o silêncio agonizante. Quando foi isso? Durante o verão, respondeu Ellen. Não lembro de ter lido nada sobre isso, acrescentou Archie. Muito melhor depois de 2 horas de bebida. A bebida maciava uma língua de que de outro modo seria repugnante em seus autoelogios. Talvez a polícia esteja escondendo isso, comentou Daniel. Conspiração? Perguntou Trevor, obviamente cínico. Acontece toda hora. Daniel disparou de volta. Por que esconderia uma coisa dessas? Perguntou Ellen. Não faz sentido. Desde quando os procedimentos da polícia fazem sentido? Retrucou Daniel. Bernadette interrompeu antes que Ellen pudesse responder. A gente nem se interessa mais em ler sobre essas coisas, confessou. Fale por si mesma. Alguém apitou, mas ela ignorou e foi em frente. Estamos bêbados de violência. Não a enxergamos mais, nem mesmo quando está na frente de nossos narizes. Na televisão toda noite, Art falou. Morte e desastre em cores vivas. Não há nada de muito moderno nisso, reconheceu Trevor. Um elisabetano via a morte a toda hora. Execuções públicas eram uma forma muito popular de entretenimento. A mesa irrompeu numa cacofonia de opiniões. Após duas horas de fofocas educadas, o jantar havia subitamente se inflamado. Ouvindo a discussão furiosa, Ellen lamentou não ter tido tempo de mandar revelar as fotos. Os grafites teriam acrescentado combustível a essa animada discussão. Purcell, como de costume, foi o último a dar seu ponto de vista. E, novamente como de costume, foi devastador. Naturalmente, Ellen, meu amor. Ele começou, o cansaço afetado em sua voz, com um quê de expectativa pela controvérsia. Suas testemunhas poderiam estar todas mentindo, não é? O falatório ao redor da mesa diminuiu, e todas as cabeças se voltaram para Purcell. Perversamente, ele ignorou a atenção que obtivera e se virou para sussurrar no ouvido do rapaz que havia trazido. Uma nova paixão que, como em outras vezes, seria descartada em questão de semanas por outro garoto bonito. Mentindo? Perguntou Ellen. Ela já se sentia desconfortável com a observação, e Purcell só havia dito algumas palavras. Por que não? Replicou o outro, levando seu cálice de vinho aos lábios. Talvez estejam todos construindo alguma ficção elaborada. A história da mutilação espasmódica no banheiro público, o assassinato do velho, até mesmo o gancho. Todos são elementos bastante familiares. Você precisa ter em conta que existe algo de tradicional nessas histórias de atrocidades. Antigamente as pessoas contavam nas umas às outras o tempo todo. Havia um certo frisson nisso. Algo de competitivo, talvez. Uma tentativa de encontrar um novo detalhe a ser acrescentado à ficção coletiva. Um detalhe novo que tornaria a história um pouco mais espantosa quando você a passasse adiante. Ela pode ser familiar para você. Ellen disse na defensiva. Purcell era sempre tão ofensivo. E isso a irritava. Mesmo que houvesse validade em seu argumento, o que Ellen duvidava, ele nunca admitiria. Eu nunca ouvi esse tipo de história antes. Não ouviu? Perguntou Purcell, como se ela estivesse admitindo seu analfabetismo. E quanto aos amantes e o louco que fugiu do hospício, lembra dessa? Já ouvi essa, concordou Daniel. A garota é eviscerada normalmente por um homem com mão de gancho e o corpo deixado no topo do carro, enquanto o noivo se encolhe apavorado do lado de dentro. É uma história de prevenção, alertando contra os perigos da heterossexualidade desmedida. A piada ganhou uma rodada de gargalhadas de todos, menos de Ellen. Essas histórias são muito comuns. Então você está dizendo que eles estão me contando mentiras? Ela protestou. Não exatamente mentiras. Você disse mentiras. Eu estava provocando, retrucou Purcell, usando seu tom apaziguador de modo mais irritante do que nunca. Não quis dizer que existe qualquer má-fé intencional nisso, mas você deve admitir que até agora não encontrou uma única testemunha. todos esses acontecimentos ocorreram em alguma data não especificada com alguma pessoa não especificada. Eles são relatados a várias pessoas distantes. Na melhor das hipóteses, aconteceram com irmãos de amigos de conhecidos distantes. Por favor, considere a possibilidade de que talvez esses acontecimentos não existam no mundo real, mas sejam simplesmente fonte de prazer para donos de casas entediadas. Ellen não argumentou em resposta, pela simples razão de que não tinha argumento. A questão levantada por Purcell sobre a completa falta de testemunhas era perfeitamente coerente. Ela própria havia se perguntado a respeito. Era estranho também o jeito como as mulheres de Ruskin Court haviam apressadamente consignado o assassinato do velho a outro bloco, como se essas atrocidades sempre ocorressem em outro lugar, virando a próxima esquina, descendo a próxima passagem, mas nunca aqui. Então por quê? Perguntou Bernadette. Por que o quê? Estranhou Artie. As histórias. Por que contar essas histórias terríveis, se elas não são verdadeiras? Sim, disse Ellen, jogando a controvérsia de volta ao vasto colo de Purcell. Por quê? Purcell aprumou-se, ciente de que sua entrada no debate havia mudado, de um só golpe, a suposição básica. Não sei. Ele reconheceu, feliz de ter acabado com o jogo, agora que havia mostrado suas garras. Você realmente não devia me levar muito a sério, Ellen. Eu tento não me levar. O rapaz ao lado de Purcell deu um risinho. Talvez seja simplesmente um assunto tabu, disse Artie. Proibido, apressou-se Daniel. Não do jeito que você pensa, retorquiu Artie. O mundo inteiro não é só política, Daniel. Que ingenuidade. O que há de tão proibido a respeito da morte? Perguntou Trevor. Bernadette já ressaltou isso. Está na nossa frente o tempo todo. Televisão, jornais. Talvez não o bastante, sugeriu Bernadette. Alguém se incomoda se eu fumar? Interrompeu Purcell. A sobremesa parece ter sido infinitamente adiada. Ellen ignorou a observação e perguntou a Bernadette o que ela queria dizer com talvez não o bastante. Bernadette deu de ombros. Não sei precisamente, ela confessou. Talvez a morte devesse estar mais perto. Precisamos saber se ela está ali na esquina. A televisão não é íntima o suficiente. Ellen franziu a testa. A observação fazia algum sentido para ela, mas na confusão do momento não conseguia desencavar qualquer significado. Você também acha que são só histórias? Ela perguntou. Andrew tem uma teoria, replicou Bernadette. Que gentileza, proclamou Purcell. Alguém tem um fósforo? O garoto roubou meu isqueiro. Sobre a ausência de testemunhas. Tudo o que isso prova é que não encontrei ninguém que realmente tivesse visto alguma coisa, argumentou Ellen. Não que as testemunhas não existam. Tudo bem, disse Purcell. Ache uma. Se puder me provar que seu chacinador está vivo por aí, pago o jantar de todo mundo no Apollinaire's. Que tal? Sou generoso por defeito, ou simplesmente sei quando não posso perder? Gargalhou, batendo os dedos na mesa à guisa de aplauso. Me parece bom, reconheceu Trevor. O que acha, Ellen? Ela não voltou à Rua Spector até a segunda-feira seguinte, mas por todo o fim de semana esteve lá em pensamento, de pé ao lado de fora do banheiro trancado, com o vento trazendo chuva, ou no quarto, com um retrato avassalador. Pensamentos sobre o conjunto habitacional tomavam toda a sua atenção. Quando, no fim de uma tarde de sábado, Trevor descobriu uma razão boba para discutir, ela deixou os insultos passarem, observando o marido realizar o ritual familiar de alto martírio sem sequer ser tocada por isso. Ele saiu batendo a porta para visitar qualquer de suas mulheres que fosse a favorecida daquele mês. Ela ficou feliz em vê-lo pelas costas. Quando ele não voltou naquela noite, ela sequer pensou em chorar por isso. Ele era tolo e vazio. Ela entrava em desespero por jamais ver um olhar assombrado naqueles olhos mortiços. E de que valia um homem que não se assombrava? Ele também não voltou no domingo à noite, e na manhã seguinte passou por sua cabeça, enquanto estacionava o carro no centro do conjunto, que ninguém sabia que ela havia ido lá, e que lá ela podia se perder por dias e ninguém saberia de nada. Como o velho sobre o qual Anne Marie havia lhe contado. Sentado, esquecido, em sua poltrona favorita, com os olhos arrancados, enquanto as moscas se banqueteavam e a manteiga ficava rançosa na mesa. Já era quase a noite das fogueiras, e no fim de semana a pequena pilha de material combustível em Butts Court estava de tamanho substancial. A construção não parecia equilibrada, mas isso não impedia que uma série de garotos e adolescentes subissem nela e andassem por ali. A maior parte era feita de mobília, arrancada, sem dúvida, de propriedades abandonadas. Ela duvidava de que aquilo pudesse se manter queimando por muito tempo. Se queimasse, seria pouco. 4 vezes, no caminho para a casa de Anne Marie, foi abordada por crianças pedindo dinheiro para comprar fogos. Os bolsos estavam sem moedinhas de troco quando chegou à porta da frente. Anne Marie estava lá dentro, embora não a recebesse com nenhum sorriso de boas-vindas. Simplesmente recebeu sua visita como se hipnotizada. Espero que não se incomode por eu ter vindo. Anne Marie não respondeu. Eu só queria dar uma palavrinha. Estou ocupada, a mulher finalmente anunciou. Não houve convite para entrar, nem lhe foi oferecido chá. Bem, não vai levar mais de um momento. A porta dos fundos estava aberta e o vento soprando casa adentro. Papéis voavam no quintal. Ellen podia vê-los alçando voo como imensas mariposas brancas. O que você quer? Perguntou Anne Marie. Só quero perguntar sobre o velho. A mulher franziu a testa por um momento. Ela parecia estar com enjoo, pensou Ellen. Seu rosto tinha a cor e a textura de um pão azedo. Os cabelos estavam oleosos, desgrenhados. Que velho? Da última vez em que estive aqui, você me contou sobre um velho que foi assassinado, lembra? Não. Você disse que ele vivia na quadra ao lado. Não me lembro, disse Anne Marie. Mas você me disse com certeza... Alguma coisa caiu no chão da cozinha e se quebrou. Anne Marie estremeceu, mas não se moveu do alpendre, seu braço barrando a entrada de Ellen na casa. A entrada estava atulhada com os brinquedos da criança, mordidos e quebrados. Você está bem? Anne Marie fez que sim. Tenho trabalho para fazer, disse. E não se lembra de ter me falado do velho? Você deve ter entendido mal, replicou Anne Marie. E então, a voz baixa. Você não devia ter vindo. Todo mundo sabe. Sabe o quê? A garota havia começado a tremer. Você não entende, não é? Pensa que as pessoas não estão vendo? O que importa? Eu só perguntei se... Não sei de nada, reiterou Anne Marie. O que quer que eu tenha dito a você foi mentira. Bom, obrigada de qualquer forma, respondeu Ellen, perplexa demais com as confusões de Anne Marie para continuar insistindo. Mal se afastou da porta, ouviu a trava se trancar atrás dela. Aquela conversa foi apenas um dos vários desapontamentos que a manhã lhe trouxe. Ela voltou à fileira de lojas e visitou o supermercado de que Josie havia falado. Lá perguntou sobre os lavatórios e sua história recente. O supermercado havia mudado de dono no mês anterior, e o novo proprietário, um paquistanês taciturno, insistia em que não sabia nada de quando ou por que os lavatórios haviam sido fechados. Ela se deu conta, enquanto fazia suas investigações, de estar sendo examinada pelos outros fregueses do estabelecimento. Sentia-se como uma pária. Essa sensação se aprofundou quando, depois de deixar o supermercado, viu Josie emergindo da lavanderia e chamou-a só para ver a mulher apressar o passo e mergulhar no labirinto de corredores. Ellen foi atrás, mas rapidamente perdeu tanto sua presa quanto o caminho. Frustrada a ponto de derramar lágrimas, ela ficou ali entre os sacos de lixo revirados e sentiu uma onda de desprezo por sua idiotice. Aquilo não era lugar para ela, era? Quantas vezes ela não criticara outros por sua presunção em afirmar compreender sociedades que só tinham visto de longe. E lá estava ela, cometendo o mesmo crime, indo ali com sua câmera e suas perguntas, usando as vidas e as mortes dessa gente como alimento para conversas e reuniões. Não culpava Anne-Marie por dar-lhe as costas. Ela merecia mais do que isso. Cansado e com frio, decidiu que era hora de admitir que por céu estava certo. Tudo o que lhe contaram era ficção. Haviam brincado com ela, sentindo seu desejo de se alimentar de alguns horrores. E ela, a perfeita idiota, caíra em toda a conversa ridícula. Era hora de pegar sua credulidade e ir para casa. Mas precisava fazer uma coisa antes de voltar para o carro. Queria dar uma última olhada na cabeça pintada. Não como uma antropóloga entre uma tribo estranha, mas, assumidamente, como quem pega um trem fantasma, pela emoção da coisa. Chegando ao número 14, entretanto, encarou o último e mais doloroso desapontamento. O sobradinho havia sido fechado por escrupulosos funcionários da prefeitura. A porta estava trancada, a janela da frente com tábuas. Mas ela estava determinada a não se deixar derrotar tão facilmente. Deu a volta por Butts Court e localizou o quintal do número 14 por simples matemática. O portão estava trancado por dentro, mas ela o forçou e, com esforço de ambas as partes, ele se abriu. Uma pilha de lixo, tapetes mofados, uma caixa de revistas encharcadas de chuva, uma árvore de Natal nua. Havia bloqueado o portão. Ela atravessou o quintal até as janelas com as tábuas e olhou por entre os pedaços de madeira. Não estava claro do lado de fora, mas era linda, mais escuro lá dentro. Ainda mais escuro lá dentro. Era difícil perceber mais do que indícios vagos da pintura do quadro. Ela apertou o rosto contra a madeira, ansiosa por uma percepção perfeita. Uma sombra se moveu pelo quarto, momentaneamente bloqueando sua vista. Ela recuou, espantada, sem ter certeza do que tinha visto. Talvez apenas sua própria sombra, jogada contra a janela. Mas ela não havia se movido. A sombra, sim. Tornou-se a aproximar da janela, com mais cautela. O ar vibrava, ela podia ouvir um gemido fraco vindo de algum lugar, embora não pudesse estar certa se vinha de dentro ou de fora. Uma vez mais encostou o rosto nas tábuas ásperas, e subitamente algo pulou na janela. Desta vez deixou escapar um grito. Houve um som de arranhões do lado de dentro, unhas raspando a madeira. Um cachorro, e dos grandes, para ter pulado tão alto. Estúpida, disse para si mesma em voz alta. Estava molhada de um suor repentino. Os arranhões pararam quase no instante que começaram, mas ela não conseguiu voltar à janela. Obviamente, os operários que haviam fechado o sobrado não examinaram adequadamente e encarceraram o animal por engano. Ele estava faminto, a julgar pelos barulhos que tinha ouvido. Estava feliz por não ter tentado entrar. O cão, faminto, talvez meio louco na escuridão mal cheirosa, poderia ter pulado em sua garganta. Ela olhava para a janela com tábuas. As frestas entre as tábuas não tinham mais que um centímetro de largura, mas ela sentia que o animal estava em pé nas patas traseiras, do outro lado, observando-a pela fresta. Podia ouvi-lo arfando, agora que sua própria respiração estava se regularizando. Podia ouvir suas garras arranhando o alpendre. Desgraçado, ela falou. Bem feito para você. Recuou na direção do portão. Colônias de pulgas e aranhas, perturbadas em seus ninhos pelo movimento do tapete atrás do portão, corriam pelo chão, procurando uma nova escuridão para servir de casa. Ela fechou o portão atrás de si e procurava voltar para a frente da propriedade, quando ouviu as sirenes, duas espirais ameaçadoras de som que fizeram os pelos de sua nuca se arrepiarem. Estavam se aproximando. Ela apressou o passo e deu a volta em Butts Court a tempo de ver vários policiais atravessando o gramado atrás da fogueira e uma ambulância subindo pelo calçamento, indo até o outro lado do pátio. As pessoas surgiam de seus apartamentos e olhavam de suas varandas. Outros andavam pelo bloco, descaradamente curiosos, juntando-se a uma congregação cada vez maior. Ellen sentiu o estômago cair até os intestinos, mesmo quando se deu conta do ponto para onde se voltava o interesse. A porta de Anne-Marie. A polícia abria caminho, através da multidão, para os homens da ambulância. Um segundo carro de polícia seguira a rota da ambulância até o calçamento. Dois oficiais à paisana estavam saindo da casa. Ela caminhou até a periferia da multidão. A pouca conversa que havia entre os espectadores era conduzida em voz baixa. Uma ou duas das mulheres mais velhas choravam. Embora ela olhasse entre as cabeças dos espectadores, não conseguia ver nada. Virando-se para um homem barbudo, cujo filho estava montado em seus ombros, perguntou o que estava acontecendo. Ele não sabia. Alguém morrera. Ele tinha ouvido, mas não tinha certeza. Anne-Marie? Ela perguntou. Uma mulher à sua frente se virou e perguntou. Você conhece ela? Quase apavorada, como se falasse de um ente querido. Um pouco. Ellen replicou hesitante. A senhora pode me dizer o que, está, que aconteceu? A mulher involuntariamente levou a mão à boca, como para impedir as palavras de saírem. Mas elas apareciam a si mesmo. A criança, ela disse. Carrie? Alguém entrou na casa pelos fundos. Cortaram sua garganta. Ellen sentiu o suor brotar novamente. Em sua mente, os jornais caíam sobre o quintal de Anne-Marie. Não! Exclamou. Sem mais nem menos. Ela olhou para a pessoa que estava tentando lhe vender a obscenidade e repetiu. Não. Isso desafiava sua capacidade de acreditar, mas suas negações não podiam silenciar o sentimento terrível que experimentava. Deu as costas à mulher e afastou-se da multidão. Não havia nada para ver, ela sabia, e mesmo que houvesse, não tinha desejo de ver. Aquelas pessoas, que ainda saíam de suas casas à medida que a história se espalhava, exibiam um apetite que a enojava. Ela não era uma delas. Jamais seria uma delas. Queria encher de tapas cada rosto ansioso e fazê-lo voltar a si. Queria dizer, vocês estão espionando dor e tristeza. Por quê? Por quê? Mas não tinha mais coragem. O nojo só lhe deixara energia suficiente para sair dali, deixando a multidão com seu esporte. Trevor havia voltado para casa. Não tentou explicar sua ausência, mas esperou que ela interrogasse. Como ela não o fez, ele afundou numa bonomia tranquila que era pior do que seu silêncio expectante. Ela mal se deu conta de que seu desinteresse era provavelmente mais perturbador para ele do que o histrionismo que esperava da parte dela. Mas ela não podia ter se importado menos. Ellen sintonizou o rádio na estação local e aguardou o noticiário. As notícias apareceram, sem dúvida, confirmando o que a mulher na multidão lhe dissera. Carrie Latimer estava morto. Uma pessoa ou pessoas desconhecidas haviam chegado à casa e matado a criança enquanto ela brincava no chão da cozinha. Um porta-voz da polícia disse os lugares comuns de sempre, descrevendo a morte de Carrie como um crime indizível e o assassino como um indivíduo perigoso e profundamente perturbado. Até que daquela vez a retórica apareceu justificada, e a voz do homem emocionou-se perceptivelmente quando falou da cena que os policiais haviam encontrado na cozinha da casa de Anne-Marie. Por que o rádio? Trevor perguntou casualmente, depois que Ellen já havia escutado 3 boletins de notícias consecutivos. Ela não via por que esconder de Trevor sua experiência na Rua Spectre. Ele descobriria mais cedo ou mais tarde. Friamente, ela lhe deu um resumo por alto do que havia acontecido em Butts Court. Essa Anne-Marie é a mulher que você conheceu primeiro quando foi até o conjunto, estou certo? Ela fez que sim com a cabeça, esperando que ele não fizesse muitas perguntas. Estava perto de chorar e não tinha intenção de desabar na frente dele. Então você estava certa, ele reconheceu. Certa? Sobre ter um louco naquele lugar. Não, ela respondeu. Não. Mas o garoto... Ela se levantou e ficou na janela, olhando do segundo andar para a rua escura lá embaixo, porque ela sentia a necessidade de rejeitar a teoria conspiratória de forma tão urgente. Por que rezava agora para que Purcell estivesse correto, em que tudo o que ouvira daquela gente eram mentiras. Ela voltava sempre a Anne Marie como ela estava quando a visitara naquela manhã, pálida, trêmula, na expectativa. Ela havia se comportado como quem esperava uma chegada, não havia? Louca para afastar visitantes indesejados para que pudesse voltar à tarefa de esperar. Mas esperar o quê? Ou quem? Seria possível que Anne Marie realmente conhecesse o assassino? Teria, talvez, o convidado a entrar na sua casa? Espero que achem o filho da puta. Ela aduziu, ainda olhando a rua. Acharam, replicou Trevor. Um assassino de bebês, pelo amor de Deus. Vão dar grande prioridade a isso. O homem apareceu na esquina da rua, virou-se e assoviou. Um enorme cão alsaciano apareceu correndo, e os dois partiram na direção da catedral. O cachorro, murmurou Ellen. O quê? Com tudo o que acontecera, ela havia esquecido o cachorro. Agora, o choque que ela sentira quando o cão pulara na janela a sacudia novamente. Que cachorro? Trevor indagou. Voltei ao apartamento hoje, onde tirei as fotos dos grafites. Havia um cachorro lá, trancado. E daí? Vai morrer de fome. Ninguém sabe que ele está lá. Como sabe que ele não estava trancado para proteção? Estava fazendo um barulho tão grande. Ela acrescentou. Cães latem, replicou Trevor. É para isso que serve. Não, ela disse bem baixinho, lembrando-se dos barulhos através da janela com tábuas. Ele não latiu. Esqueça o cão, pediu Trevor. E a criança? Você não pode fazer nada a respeito. Estava só de passagem. As palavras dele apenas refletiam seus próprios pensamentos do começo do dia, mas de algum modo, por motivos que ela não conseguia definir com palavras, essa convicção havia enfraquecido nas últimas horas. Ela não estava simplesmente de passagem. Ninguém jamais simplesmente passava. A experiência sempre deixava suas marcas. Às vezes, ela apenas arranhava. Outras vezes, arrancava pedaços. Ellen não sabia a extensão de sua ferida atual, mas sabia que era mais fundo do que podia ver, e isso a deixava com medo. Estamos sem bebida, ela reconheceu, esvaziando as últimas gotas de uísque em seu copo. Trevor parecia satisfeito por ter um motivo para ser útil. Vou sair então, ok? Posso comprar uma garrafa ou duas? Claro, ela respondeu, se você quiser. Ele só esteve fora meia hora. Ela gostaria que ele tivesse se ausentado por mais tempo. Não queria conversar, só ficar sentada e pensar enquanto o mal-estar em seu estômago não passava. Embora Trevor tivesse feito sua preocupação pelo cachorro se dissipar, e talvez justificadamente, ela não conseguiu deixar de voltar, em pensamento, ao sobrado trancado. Retratar novamente o rosto enfurecido na parede do quarto e ouvir o ganido abafado do animal arranhando com as patas as tábuas da janela. Não importava o que Trevor tivesse dito. Ela não acreditava que o lugar estivesse sendo usado como um canil improvisado. Não, o cachorro estava aprisionado ali. Sem dúvida, correndo em círculos, levado em seu desespero, a comer as próprias fezes. Ficando cada vez mais louco a cada hora que passava. Ela ficou com medo de que alguém, crianças talvez, procurando mais madeiras para a sua fogueira, invadisse o lugar, ignorando o que ele continha. Não que ela temesse pela segurança dos invasores, mas que o cão, uma vez libertado, viesse atrás dela. Ele saberia onde ela estava. Assim, sua cabeça embriagada imaginava, e farejando a viria até ali. Trevor voltou com o uísque e beberam juntos até de madrugada, quando o estômago dela começou a revirar. Ela se refugiou no banheiro, Trevor do lado de fora perguntando se ela precisava de alguma coisa, ela dizendo, fraca, para que a deixasse sozinha. Quando uma hora depois ela saiu, Trevor havia ido para a cama, Ela não se juntou a ele, mas deitou-se no sofá e cochilou até o amanhecer. O assassinato virou notícia. Na manhã seguinte, saiu na primeira página de todos os tabloides e também em posições proeminentes nos grandes jornais. Havia fotografias da mãe transtornada sendo levada da casa, e outras borradas mais expressivas, tiradas sobre o muro do quintal e pela porta aberta da cozinha. Aquilo no chão era sangue, ou uma sombra. Ellen não se incomodou em ler os artigos. Sua cabeça dolorida rebelava-se contra o pensamento. Mas Trevor, que a trouxera os jornais, estava ansioso para conversar. Ela não sabia definir se isso era uma tentativa dele de fazer as pazes ou um interesse genuíno pelo assunto. A mulher está sob custódia, ele afirmou, a cara enfiada no Daily Telegraph. Era um jornal ao qual ele tinha aversão, politicamente, mas sua cobertura de crimes violentos era notoriamente detalhista. A observação exigiu a atenção de Ellen, quisesse ela ou não. Custódia? Ela perguntou. Anne Marie? Sim. Deixa eu ver. Ele passou o jornal e ela olhou de relance a página. Terceira coluna, ajudou Trevor. Ela achou o lugar, e lá estava, preto no branco. Anne Marie fora levada sob custódia para um interrogatório com o fim de esclarecer o lapso de tempo entre a hora estimada da morte da criança e a hora em que fora comunicada. Ellen leu as frases relevantes mais uma vez para ter certeza de que havia entendido direito. Sim, tinha. O patologista da polícia estimava que Carrie morrera entre 6 e 6:30 daquela manhã. O assassinato não havia sido relatado até as 12. Ela leu o relatório uma terceira e uma quarta vez, mas a repetição não fez nada para alterar os fatos horríveis. A criança havia sido assassinada antes do amanhecer. Quando ela fora à casa naquela manhã, Carrie já estava morta há 4 horas. O corpo ficara na cozinha, a poucos passos de onde ela havia estado, e Anne Marie não dissera nada. Aquele ar de expectativa que ela tinha, o que significava aquilo? Que ela esperava alguma deixa para pegar o telefone e chamar a polícia? Meu Deus! Exclamou Ellen, e deixou o jornal cair. Que foi? Preciso ir à polícia. Por quê? Para dizer a eles que estive na casa, ela replicou. Trevor parecia bestificado. O bebê estava morto, Trevor. Quando vi Anne Marie ontem de manhã, Carrie já estava morto. Ela discou o número dado pelo jornal para qualquer pessoa que fornecesse informações, e meia hora depois um carro da polícia veio apanhá-la. Muita coisa surpreendeu nas 2 horas de interrogatório que se seguiram, não menos o fato de que ninguém relatara sua presença no conjunto à polícia, embora ela certamente tivesse sido percebida. Eles não querem saber, o detetive lhe disse. Você deve achar que um lugar daqueles está cheio de testemunhas. Se está, elas não estão aparecendo. Um crime desses. É o primeiro? Ela perguntou. Ele olhou para ela por sobre uma mesa caótica. Primeiro? Me contaram algumas histórias sobre o conjunto. Assassinatos. Nesse verão. O detetive balançou a cabeça. Não que eu saiba. Houve uma série de assaltos. Uma mulher ficou no hospital por 1 ou 2 semanas. Mas assassinatos, não. Ela gostou do detetive. Os olhos dele a lisonjeavam com um olhar penetrante e seu rosto denotava franqueza. Longe de ligar, se pareceria tolo ou não, ela comentou. Por que eles contam mentiras assim? Sobre pessoas com os olhos arrancados, coisas terríveis. O detetive coçou o nariz comprido. Nós ouvimos isso também, ele admitiu. Pessoas vêm aqui e confessam todo tipo de merda. Alguns falam a noite toda sobre coisas que fizeram ou pensam que fizeram. Contam tudo pra você nos mínimos detalhes. E quando você dá alguns telefonemas, descobre que é tudo inventado. Saiu das cabeças deles. Talvez se eles não contassem as histórias, acabariam fazendo as coisas realmente. O detetive assentiu. Sim. Ele respondeu, Deus nos ajude, você pode ter razão. E as histórias que haviam contado a ela? Seriam confissões de crimes não cometidos? Relatos das piores coisas imaginados para impedir que a ficção se tornasse realidade? O pensamento corria atrás de sua própria cauda. Essas terríveis histórias ainda precisavam de uma primeira causa, uma fonte a partir da qual elas brotaram. Enquanto atravessava a rua cheia a caminho de casa, perguntou-se quantas pessoas poderiam conhecer essas histórias. Seriam as invenções uma moeda comum, como Purcell havia dito? Haveria um lugar, por menor que fosse, reservado em cada coração para o monstruoso? Purcell ligou. Trevor a informou quando ela chegou em casa, nos convidando para jantar fora. O convite não foi bem-vindo, e ela fez uma careta. Apollinaire já esqueceu? Ele lembrou-a. Ele disse que nos levaria a todos para jantar se você provasse que ele estava certo. Que ele estava errado. O pensamento de ganhar um jantar às custas da morte do filho de Anne-Marie era grotesco, e ela disse o que pensava. Ele vai ficar ofendido se você recusar. Estou pouco ligando. Não quero jantar com Purcell. Por favor. Ele interveio com suavidade. Ele pode ficar difícil, e eu quero mantê-lo sorrindo nesse momento. Ela olhou para ele. O olhar que ele exibia o fazia parecer um Cocker Spaniel encharcado. Manipulador filho da puta, ela pensou, mas afirmou. Tudo bem, eu vou. Mas não espere que eu saia dançando em cima das mesas. Deixamos isso por conta do Archie, ele falou. Eu disse a Purcell que estávamos livres amanhã à noite. Está bom para você? Tanto faz. Ele reservou uma mesa para 8 horas. Os jornais noturnos haviam relegado a tragédia do bebê Carrie a poucos centímetros de coluna numa página interna. Devido a tantas notícias novas, os jornalistas simplesmente escreviam as investigações de casa em casa que se desenrolavam agora na rua Spector. Algumas das últimas edições mencionavam que Anne-Marie fora solta depois de um extenso período de interrogatórios e estava agora morando com amigos. Também mencionaram, de passagem, que o funeral seria no dia seguinte. Ellen não alimentava qualquer pensamento de voltar à rua Spector para o funeral. Foi quando foi para a cama naquela noite, mas o sono aparentemente a fez mudar de ideia e acordou com uma decisão já tomada. A morte dera vida ao conjunto habitacional. Andando da rua até Ruskin Court, ela nunca havia visto tanta gente circulando por ali. Muitos já estavam se fileirando ao longo do meio fio para ver o cortejo funeral passar, e pareciam ter apanhado os lugares cedo, apesar do vento e da ameaça de chuva sempre presente. Alguns vestiam peças de roupa preta, um casaco, um cachecol, mas a impressão geral, apesar das vozes baixas e das testas estudadamente franzidas, era de celebração. Crianças correndo, intocadas pela reverência. Gargalhadas ocasionais escapando de adultos que faziam fofocas. Ellen podia sentir um ar de expectativa que fez seu estado de espírito, apesar da ocasião, tornar-se quase tranquilo. Mas não era a presença de tanta gente que a reconfortava, ela admitia, feliz de estar de volta à rua Spector. Os pátios, com suas arvorezinhas tortas e grama cinzenta, eram mais reais para ela do que os corredores acarpetados pelos quais costumava andar. Os rostos anônimos nas varandas e ruas significavam mais do que seus colegas na universidade. Numa palavra, ela se sentia em casa. Por fim, apareceram os carros, andando em marcha de tartaruga pelas ruas estreitas. Quando o féretro apareceu, seu caixãozinho branco coberto de flores, várias mulheres na multidão manifestaram sua tristeza em silêncio. Uma espectadora desmaiou. Um grupinho de pessoas ansiosas se agrupou ao seu redor. Até as crianças estavam quietas agora. Olhos secos, Ellen observava. As lágrimas não lhes vinham com facilidade, especialmente na companhia de outros. Quando o segundo carro, conduzindo Anne-Marie e duas outras mulheres, emparelhou com ela, Viu que a mãe perturbada também estava dispensando qualquer manifestação pública de pesar. Ela parecia, na verdade, quase honrada por estar participando, sentada ereta no banco de trás do carro, as feições pálidas, como se fosse a fonte de muita admiração. Era um pensamento amargo, mas Ellen sentia como se estivesse vendo o melhor momento de Anne-Marie, o único dia numa vida de outro modo anônima em que ela era o centro das atenções. Lentamente, o cortejo passou e desapareceu. A multidão ao redor de Ellen já se dispersava. Ela se separou das poucas pessoas que ainda permaneciam se lamentando no meio fio e atravessou a rua até Butts Court. Era sua intenção voltar ao sobrado trancado para ver se o cachorro ainda estava lá. Se estivesse, ela descansaria a cabeça. E se encontrasse algum zelador do lugar, o informaria sobre o fato. O pátio estava, ao contrário de outros pontos, praticamente vazio. Talvez os residentes, sendo vizinhos de Anne-Marie, tivessem ido ao crematório para o serviço. Qualquer que fosse a razão, o lugar estava assustadoramente deserto. Somente as crianças permaneciam brincando ao redor da pirâmide da fogueira, suas vozes ecoando pela extensão vazia da quadra. Alcançou o sobrado e ficou surpresa ao descobrir a porta novamente aberta, como da primeira vez em que ali estivera. A visão do interior fez sua cabeça ficar mais leve. Quantas vezes nos últimos dias imaginara estar ali, olhando para aquela escuridão? Não vinha nenhum som lá de dentro. O cão fugira, sem dúvida, ou então morrera. Não poderia haver nenhum mal, poderia? Em entrar no lugar uma última vez, só para olhar o rosto na parede e a frase que o acompanhava? Doces para um doce. Ela nunca procurou saber as origens da frase. Não importa, pensou. O que quer que a frase tivesse significado um dia, ali se transformava, como tudo mais. Ela, inclusive. Ellen ficou na sala da frente por alguns momentos, procurando ganhar tempo para saborear o confronto adiante. Muito atrás dela, as crianças soltavam gritinhos agudos, como se fossem pássaros loucos. Ela passou por cima de um amontoado de móveis e entrou no pequeno corredor que ligava a sala de estar ao quarto, ainda adiando o momento. Seu coração batia acelerado. Um sorriso brincava em seus lábios. E pronto, finalmente. O retrato estava ali, penetrante como sempre. Ela recuou na penumbra da sala para admirá-lo mais completamente, e seu salto prendeu-se ao colchão que ainda estava no canto. Olhou para baixo. A cama esquálida fora virada para mostrar sua face intacta. Alguns cobertores e um travesseiro em frangalhos haviam sido jogados sobre ela. Alguma coisa brilhava entre as dobras do primeiro cobertor. Abaixou-se para olhar mais de perto e descobriu ali um punhado de doces, chocolates e caramelos, embrulhados em papel brilhante. E, jogadas entre eles, nem tão atraentes nem tão doces, uma dezena de navalhas. Havia sangue em várias. Ela tornou a se levantar e afastou-se do colchão, e ao fazer isso, um zumbido na sala ao lado alcançou seus ouvidos. Ela se virou e a luz no quarto diminuiu quando uma figura entrou no espaço entre ela e o mundo exterior. Recortada contra a luz, ela mal pôde ver o homem na porta, mas sentiu seu cheiro. Ele tinha cheiro de algodão doce, e o zumbido estava com ele. Ou nele. Eu só vim ver, ela disse. O desenho. O zumbido continuou. O som de uma tarde sonolenta, longe dali. O homem na porta não se mexeu. Bom, ela disse. Já vi o que vim ver. Esperava em vão que suas palavras o levassem prontamente a andar para o lado e deixá-la passar, mas ele não se moveu, e ela não conseguia encontrar a coragem de desafiá-lo, andando na direção da porta. Preciso ir, ela falou, sabendo que, apesar de seus melhores esforços, o medo vazava por entre cada sílaba. Estão me esperando. Isso não era inteiramente falso. Aquela noite todos estavam convidados para jantar no Apollinaire's. Mas não seria antes das 8, e ainda faltavam 4 horas. Ninguém sentiria sua falta por um bom tempo. Se você me der licença, ela pediu. O zumbido havia parado um momento, e no silêncio o homem na porta falou. Sua voz, sem sotaque, era quase tão doce quanto seu cheiro. Não precisa ir embora ainda. Ele disse baixinho. Tenho que estar... que estar... Embora não pudesse ver seus olhos, ela o sentia, e esses olhos a faziam se sentir tonta, como aquele verão que zunia em sua cabeça. Eu vim para você, ele disse. Ela repetiu as 4 palavras mentalmente. Eu vim para você. Se eram uma ameaça, certamente não haviam sido pronunciados como tal. Eu não conheço você, ela confessou. Não, o homem murmurou. Mas você duvidou de mim. Duvidei? Você não se satisfez com as histórias, com o que escreveram nas paredes. Então, fui obrigado a vir. A tontura fazia sua mente tornar-se lenta, mas ela entendeu o essencial do que o homem estava dizendo, que ele era uma lenda, e ela, ao não crer nele, obrigara-o a se mostrar. Olhou para as mãos dele. Uma delas estava faltando. Em seu lugar, um gancho. Haverá alguma culpa, ele disse. Vão dizer que suas dúvidas derramaram sangue inocente. Mas eu digo, para que serve o sangue, se não para ser derramado? E daqui a algum tempo as investigações acabarão. A polícia sairá daqui. As câmeras serão apontadas para algum novo horror. E as pessoas ficarão sozinhas para tornar a contar histórias do Homem dos Doces. Homem dos Doces? Ela perguntou. Sua língua mal conseguia formar essa palavra inocente. Eu vim para você. Ele murmurou tão suavemente que a sedução parecia estar no ar. E dizendo isso, saiu da passagem e se deixou iluminar. Ela o conhecia, sem dúvida. Ela o havia conhecido o tempo todo, naquele lugar guardado para terrores. Era o homem da parede. A pessoa que lhe pintara o retrato não era fantasista. O retrato que uivava sobre ela coincidia, em cada extraordinário detalhe, com o homem em que ela agora punha os olhos. Ele brilhava a ponto de ser espalhafatoso. Sua carne, um amarelo pálido, seus lábios finos, um azul claro. Seus olhos selvagens, reluzentes, como se suas íris contivessem rubis incrustados. Sua jaqueta parecia feita de retalhos. As calças, a mesma coisa. Ele parecia quase ridículo, pensou ela, com sua roupa de bufão manchada de sangue e o indício de ruge nas faces marcadas. Mas as pessoas eram superficiais. Precisavam desses espetáculos e engodos para conservar seu interesse. Milagres, assassinatos, demônios expulsos e pedras roladas de tumbas. O glamour barato não anulava a sensação que havia por baixo. Era apenas, na história natural da mente, os penachos brilhantes que atraíam a espécie a se acasalar com seu lado secreto. E ela estava quase encantada. Por sua voz, por suas cores, pelo zumbido que vinha de seu corpo. Mas lutou para resistir ao encantamento. Havia um monstro ali, debaixo daquele visual cativante. Seu ninho de navalhas estava a seus pés, ainda ensopado de sangue. Ele hesitaria em rasgar sua garganta se pusesse as mãos nela? Quando o homem dos doces avançou em sua direção, ela se abaixou e levantou o cobertor, jogando-o em cima dele. Uma chuva de navalhas e doces caiu ao redor de seus ombros. O cobertor foi atrás, cegando-o. Mas antes que ela pudesse aproveitar o momento para escapar, passando pelo homem, o travesseiro que estava sobre o cobertor rolou à frente dela. Não era um travesseiro. O que quer que estivesse no caixãozinho branco, que ela vira no carro do funeral, não era o corpo do bebê Carrie. Ele estava ali, a seus pés, o rosto sem sangue virado para ela. Estava nu. Todo o corpo mostrava sinais da ação do monstro. Nos 2 segundos que levou para registrar esse último horror, o homem dos doces jogou o cobertor para um lado. Na luta para fugir de suas dobras, seu paletó havia desbotado. Desabotoado. E ela viu, embora seus sentidos protestassem, que o conteúdo de seu tronco havia apodrecido, e o oco estava agora ocupado por um ninho de abelhas. Elas enxameavam em sua caixa torácica e agarravam-se, numa massa fervilhante, aos restos de carne que haviam ali. Ele sorriu com a repugnância explícita dela. "Doces para um doce", murmurou ele, e estendeu a mão com um gancho na direção do rosto dela. Ellen não conseguia mais ver a luz do mundo exterior, nem ouvir as crianças brincando em Bolt's Court. Não havia como fugir para aquele mundo saudável. O homem dos doces ocupava toda a sua visão. Seus braços cansados não tinham forças para mantê-lo afastado. "Não me mate", ela disse num sopro. "Você acredita em mim?", ele perguntou. Ela assentiu na hora. "Como poderia não acreditar?", respondeu. "Então, por que quer viver?" Ela não entendia, e estava com medo de que sua ignorância viesse a ser fatal. Portanto, não disse nada. "Se você aprendesse", continuou o monstro, "só um pouquinho comigo, você não imploraria para viver." A voz dele caíra para um sussurro. "Eu sou um boato", ele cantou no ouvido dela. "É uma condição abençoada, acredite em mim. Viver nos sonhos das pessoas, ser sussurrado nos cantos das ruas, mas não ter de existir. Você entende?" Seu corpo cansado entendia. Seus nervos cansados de tremer entendiam. A doçura que lhe oferecia era vida sem viver. Era estar morta, mas lembrada em toda parte, imortal em fofocas e grafites. "Seja minha vítima", ele pediu. "Não", murmurou ela. "Não vou forçar você", ele replicou, o perfeito cavaleiro. "Não vou obrigar você a morrer. Mas pense, pense. Se eu matar você aqui, se eu usar meu gancho em você..." Ele traçou o caminho da ferida prometida com seu gancho. "Ia da virilha ao pescoço. Pense como este lugar ficaria marcado pelos comentários. Apontariam para ele quando passassem e diriam: ela morreu aqui. A mulher de olhos verdes. Sua morte seria uma parábola para os Star crianças. Amantes a usariam como desculpa para ficarem mais agarradinhos." Ela estava certa. Aquilo era uma sedução. "A fama algum dia foi tão fácil?", ele perguntou. Ela balançou a cabeça. "Preferia ser esquecida", ela replicou, "do que lembrada dessa forma." Ele deu de ombros. "O que os bons sabem?", ele indagou. "A não ser que os maus nos ensinam através de seus excessos." Levantou a mão do gancho. "Eu disse que não obrigaria você a morrer e cumpro minha palavra, mas me permita ao menos um beijo." Aproximou-se. Ela murmurou alguma ameaça sem sentido, mas ele ignorou. O zumbido em seu corpo havia aumentado de volume. O pensamento de ter o corpo tocado na proximidade dos insetos era horrível. Ela forçou seus braços pesadíssimos a se erguerem para mantê-lo afastado. O rosto lúgubre do homem refletia o retrato na parede. Ela não conseguia tocá-lo, e em vez disso recuou. O som das abelhas aumentou. Algumas, em sua excitação, haviam subido pela garganta dele e saíam voando de dentro de sua boca. Andavam sobre seus lábios, em seus cabelos. Ela implorou repetidamente para deixá-la em paz, mas isso ele não faria. Por fim, ela não tinha mais para onde fugir. A parede estava às suas costas. Defendendo-se das picadas, pôs as mãos no peito fervilhante dele e o empurrou. Ao fazer isso, a mão dele, num relance, envolveu sua nuca, o gancho arranhando a pele avermelhada de sua garganta. Ela sentiu o sangue surgir. Teve a certeza de que ele abriria sua jugular num corte terrível. Mas a criatura havia dado sua palavra. E era para valer. Excitadas por essa súbita atividade, as abelhas espalhavam-se por toda a parte. Ela a sentia andando em seu corpo, buscando pedaços de cera em seu ouvido e açúcar em seus lábios. Não tentou afastá-las. O gancho estava em seu pescoço. Se ela se movesse um pouco, ele a feriria. Estava aprisionada, como em seus pesadelos da infância, com todas as chances de fuga impossibilitadas. Quando o sono lhe trazia tamanha desesperança, demônios por todo lado, esperando para rasgá-la membro a membro, um truque permanecia. Deixar rolar, desistir de toda a ambição à vida e entregar o corpo às trevas. Agora, com o rosto do homem dos doces colado no dela e o som de abelhas mais fortes do que sua respiração, jogou essa cartada escondida. E, tão certo quanto nos sonhos, a sala e o monstro desapareceram. Ela despertou da claridade para a escuridão. Houve vários momentos de pânico em que não conseguia lembrar-se de onde estava, e depois vários outros em que se lembrou. Mas seu corpo não sentia dor. Levou a mão ao pescoço, afora o arranhão do gancho, estava intocado. Percebeu que se encontrava deitada no colchão. Será que havia sido atacada enquanto jazia desmaiada? Desajeitada, investigou seu corpo. Não estava sangrando. Suas roupas não estavam rasgadas. Ao que parecia, o homem dos doces simplesmente cobrara seu beijo. Sentou-se. Uma luz fraca, precisa, passava pelas tábuas da janela, e nenhuma pela porta da frente. Talvez estivesse fechada, raciocinou. Mas não. Mesmo agora, ouvia alguém sussurrando no umbral. Uma voz de mulher. Não se mexeu. Aquela gente era doida. Sabiam o tempo todo que a presença dela em Butts Court invocara e haviam protegido a ele, aquele psicopata melífluo. Haviam dado a ele uma cama e uma oferenda de bombons, escondendo-o de olhos curiosos, e haviam mantido silêncio quando ele trouxe sangue às suas portas. Até mesmo Anne-Marie, os olhos secos no corredor de sua casa, sabiam que seu filho estava morto a poucos passos. A criança era a prova de que ela precisava. De algum modo, eles haviam conspirado para tirar o corpo do caixão, pelo que o haviam substituído por um cachorro morto e o levado até ali, ao tabernáculo do Homem dos Doces, como um brinquedo ou um amante. Ela levaria o bebê Carrie consigo, até a polícia, e contaria toda a história. Acreditassem ou não, e provavelmente acreditariam muito pouco, o corpo da criança era um fato incontestável. Dessa forma, pelo menos, alguns dos loucos sofreriam por sua própria conspiração. Sofreriam pelo sofrimento dela. Os sussurros na porta haviam parado. Agora alguém estava andando na direção do quarto. Não trazia luz consigo. Ela encolheu-se, esperando não ser vista. Uma figura apareceu à porta. A penumbra era por demais impenetrável para que ela pudesse distinguir mais do que uma figura magra, que se curvou e apanhou um saco no chão. Uma cascata de cabelos louros identificou a recém-chegada como Anne-Marie. O saco que apanhava era, sem dúvida, o cadáver de Carrie. Sem olhar na direção de Ellen, a mulher deu meia volta e saiu do quarto. Ellen ouviu os passos sumirem na sala de estar. Rapidamente se levantou e foi até o corredor. Dali, pôde ver vagamente a silhueta de Anne-Marie na porta do sobrado. Nenhuma luz brilhava no pátio adiante. A mulher desapareceu e Ellen acompanhou-a o mais rápido que pôde, os olhos fixos na porta da frente. Tropeçou uma, duas vezes, mas alcançou a porta a tempo de ver a forma vaga de Anne-Marie na noite lá fora. Saiu do sobrado para o céu aberto. Estava frio. Não havia estrelas. Todas as luzes nas varandas e corredores estavam apagadas, e nenhuma luz brilhava nos apartamentos. Nem mesmo o brilho de uma televisão. Bud's Court estava deserta. Ela hesitou antes de sair em perseguição à garota. Por que não ia embora agora? A covardia a tentava. E tentava achar o caminho de volta para o carro. Mas se fizesse isso, os conspiradores teriam tempo de ocultar o corpo da criança. Quando voltasse ali com a polícia, haveriam lábios fechados e dar de ombros, e diriam que ela havia imaginado o cadáver e o homem dos doces. Todos os terrores que ela havia provado voltariam a ser simples rumores, as palavras numa parede. E a cada dia que vivesse, dali em diante, se odiaria por não ter perseguido a sanidade. Ela seguiu. Anne-Marie não estava contornando o pátio, mas andava direto para o centro do gramado no meio da quadra. Para a fogueira. Sim, para a fogueira. Ela agora se avolumava na frente de Ellen, mais negra que o céu da noite. Ellen só conseguia distinguir os contornos da figura de Anne-Marie, andando até o limite das tábuas e móveis de madeira empilhados, e abaixando-se para subir até seu coração. Era assim que ela planejava remover a prova. Enterrar a criança não trazia certeza suficiente, mas cremá-la e moer os ossos? Quem jamais saberia? Ela ficou a uns 15 metros da pirâmide e viu Anne-Marie sair dali e se afastar, curvando sua figura na escuridão. Rapidamente, Ellen atravessou o longo gramado e localizou o espaço estreito entre as tábuas empilhadas dentro do qual Anne-Marie havia colocado o corpo. Pensou ver a forma pálida. Havia sido colocada num oco, mas não conseguia alcançá-la. Dando graças a Deus por ser magra como a mãe, enfiou-se pela abertura estreita. Seu vestido prendeu num prego. Virou-se para soltá-lo, os dedos tremendo. Quando tornou a se voltar, perdeu o cadáver de vista. Tateou cegamente à sua frente, as mãos encontrando madeira e trapos, e o que parecia o encosto de uma velha poltrona, mas não a pele fria de uma criança. Havia se preparado, tornando-se fria, para o contato com o corpo, suportar a coisa pior nas últimas horas do que tocar num bebê morto. Determinada a não se deixar derrotar, avançou mais um pouco, os joelhos ralados e os dedos espetados por farpas. Pontos de luz apareciam nos cantos de seus olhos doloridos. O sangue zunia em seus ouvidos. Mas ali, ali, o corpo não estava a mais de 1,5 metros à sua frente. Abaixou-se para esticar a mão por baixo de uma viga de madeira, mas seus dedos erraram um trapinho abandonado por milímetros. Estendeu a mão ainda mais, o zumbido da cabeça aumentando, mas ainda não conseguia alcançar a criança. Tudo o que podia fazer era se dobrar ao meio e se espremer dentro do buraquinho que as crianças haviam deixado no centro da fogueira. Foi difícil passar. O espaço era tão pequeno que ela mal conseguia rastejar, mas conseguiu. A criança estava com o rosto para baixo. Ela lutou contra os restos da própria repugnância e foi apanhá-la. Ao fazer isso, algo pousou em seu braço. O choque a sacudiu. Quase soltou um grito, mas reprimiu o impulso e afastou a irritação. A coisa zumbiu quando saiu de sua pele. O zumbido que sentira nos ouvidos não era seu sangue, mas a colmeia. Eu sabia que você vinha, disse a voz que chegava por trás, e uma mão enorme passou por seu rosto. Ela caiu para trás e o homem dos doces abraçou. Precisamos ir, ele afirmou em seu ouvido, entre fragmentos de luz que se derramavam pelas tábuas empilhadas. Está na hora de irmos embora, você e eu. Ela lutou para se livrar dele, querendo gritar para que não acendesse a fogueira, mas ele a agarrou com carinho. A luz aumentou, e ela, com ela veio o calor, e por entre as madeiras, as primeiras chamas. Ellen podia ver figuras se aproximando da pira, saindo da escuridão de Butts Court. Todos estiveram ali o tempo todo, esperando, as luzes apagadas em suas casas e quebradas ao longo dos corredores. A conspiração final. A fogueira se acendeu quase sozinha, mas por algum truque de construção, as chamas não invadiram seu esconderijo rapidamente. Tampouco a fumaça penetrou entre os móveis para sufocá-la. Ela era capaz de ver como os rostos das crianças brilhavam, como os pais a chamavam para que não chegassem perto demais, e como elas desobedeciam, como as velhas de sangue fino esquentavam as mãos e sorriam para as chamas. O rugido e o crepitar se tornaram ensurdecedores, e o homem dos doces deixou que ela gritasse até ficar rouca, com a certeza de que ninguém a ouviria, e mesmo que ouvissem, não teriam se movido para tirá-la do fogo. As abelhas saíam da barriga do monstro, à medida que o ar ficava mais quente, e enchia o ar com um voo apavorado. Algumas, tentando fugir, pegavam fogo e caíam ao chão como pequenos meteoros. O corpo do bebê Carrie, que jazia perto das chamas crepitantes, começou a cozinhar. Seus cabelos finos queimaram, suas costas encheram-se de bolhas. Logo o calor desceu pela garganta de Ellen e chamuscou seus pedidos de socorro. Ela afundou exausta nos braços do homem dos doces, resignada com o triunfo dele. Em momentos, todos estariam indo embora, como ele havia prometido, e não haveria ajuda para impedir isso. Talvez eles se lembrassem dela, como o homem dissera que poderiam, encontrando seu crânio rachado nas cinzas do amanhã. Talvez ela pudesse tornar em breve uma história para apavorar crianças. Ela havia mentido, dizendo que preferia a morte a uma fama questionável. Não preferia. Quanto a seu sedutor, ele gargalhou quando a conflagração as afastou. Não havia permanência para ele naquela noite da morte. Seus feitos estavam numa centena de paredes e num milhão de lábios. E, se duvidassem dele novamente, sua congregação poderia invocá-lo com doces. Tinha motivos para gargalhar. E, enquanto as chamas avançavam sobre eles, ela avistou, através do fogo, um rosto familiar passando por entre os espectadores. Era Trevor. Ele deixara sua refeição no Apollinaire para vir procurá-la. Ela o viu fazendo perguntas a este e aquele espectador da fogueira, mas eles balançavam as cabeças o tempo todo olhando para a pira com sorrisos enterrados nos olhos. Pobre idiota, ela pensou, acompanhando suas tentativas. Queria que ele olhasse para dentro das chamas na esperança de que pudesse vê-la queimando, não para que pudesse salvá-la da morte. Ela já estava muito além disso, mas porque ela tinha pena do espanto dele e queria lhe dar, embora ele não fosse agradecê-la por isso, algo para assombrá-lo. Isso é uma história para contar.